suportou. Passou humilhações terríveis. Porque ele me amou. Porque ele me amou. Eu parei um pouco e comecei a imaginar que mais poderia me amar assim pra morrer em meu lugar. Levou todas as dores e todas as lutas que passei.